Salve, coelhada! Decadentes 96! Pra falar daquele empate lazarento da noite de ontem, Criciúma jogando com 11 jogadores dentro da sua grande área, e nem era escanteio com a América, um ferrolho dos infernos, mas o que o América demonstrou mais qualidade, demonstrou domínio da partida, atacou demais o Criciúma, só não conseguiu romper a defesa mesmo, tava tão fácil. Mas tão fácil que o João Ricardo até tabelou com o atacante adversário. E é sobre esse joguinho lazarento, esse pontinho que é dentro. Seria melhor uma vitória, mas ainda é um pontinho, nos mantém na liderança. Não sabemos o que acontecerá sexta-feira com o Internacional. Aguardem. Então, sobre isso que nós estamos aqui hoje. Né, seu Alisson? Dê seu boa noite. É isso aí. Boa noite, empatezinho. Lazarento, como você colocou. Em cima, fechadinho. E lá pro início do segundo tempo, já dava meio que pra prever que o América dificilmente ia conseguir furar essa retranca do Criciúma. Mas, vida que segue, alguns pontos pra gente levantar aqui, alguns pontos de atenção, apesar do time ainda estar na liderança, mas vamos debater sobre isso aí, a caminhada continua. Muito bem, seu Sérgio Tavares tá com a cadeira rangendo aí, tudo bem, seu Sérgio? Boa noite. Tá rangendo aí? Entra aí rangendo aí, se não for a cadeira, eu teria preocupações. Mas a cadeira não tá aguentando também não, né, bicho? E tá inchado, né? Gordo é a... Tá? Não, falei gordo, falei inchado. Porque até o Super Esportes, portal de esportes do portal Uai do estado de Minas, já tá ali detectando o abuso de álcool da turma do fundão. Até o jornal mais tradicional de Belo Horizonte, Minas Gerais, tá reportando que o povo não sai do boteco antes do jogo. Saiu ontem que eu vi lá. Deixa eu te contar, então, a última, a Tel, vocês conhecem a Tel, né? Sim. Ela agora faz parte da turma do fundão direto já agora. Acabou. Certo? Aí meu ontem, Deus do céu. Ela tava lá com a gente, tudo e tal, aí hoje no grupo ela soltou assim, nossa, eu tô no estádio de lá com vocês, então, o estádio tá cheio de gente, tá lotado e tal. Na hora que eu vejo pela televisão, tá mó vazio. Eu acho que você tá bebendo um pouquinho demais. É o que a turma do fundão faz por você, muito bem. É isso, senhores. Então vamos falar desse ferrolho criciumense, que o América, infelizmente, não conseguiu romper, apesar de ter conseguido o efeito suspensivo do Bill, que jogou bem e podia ter feito os arremates num dado momento em que resolveu driblar o goleiro. Teve também aquele pênalti não marcado daquela bola do Luan, que aí a bola dá uma encaixada nos dois braços, né, bicho? Vira um pebolinho, não, como é que chama aquilo? Pinball, vira uma bolinha de pinball no meio dos braços da zaga criciumense. E aí podia ter marcado seu apito. Teve aquele bandeira que estava lá do lado da pitanguinha também, que foi fazer o serviço e fez direitinho. Vai gostar de levantar uma bandeira assim lá longe. Impedimentos muito mal marcados. De lances que poderiam até não resultar em gol, mas que eram lances certamente que levariam muito perigo à meta do Criciúma. Mas não deu, gente. É um empate, é um ponto. Coisas que acontecem num campeonato tão longo quanto é o campeonato da Série B. Vamos lembrar, não adianta ficar chorando o jogo de ontem, porque o que vale é a longa caminhada, são todos os pontos, ponto corrido, né? Não é ponto feito ontem, é ponto corrido. Então, a América continua na liderança, é bem possível, pelo ímpeto que o Inter dá, na caminhada que o Inter dá, e o Paysandu, que tá uma draga, acho difícil eles conseguirem segurar o Inter lá no Beira-Rio, que é onde é o jogo, na sexta-feira, às 9h30, mas vai que eles levam lá de presente um pato no Tucupi lá pro Internacional, para que eles provem as delícias de Belém do Pará, o time do Inter fique meio extasiado e o Paysandu acabe arrancando que seja um empatezinho lá no Beira-Rio. Tudo é possível. Afinal de contas, se a gente soubesse o resultado, não precisaríamos nem aguardar as próximas rodadas. Futebol não se define assim, se define dentro das quatro linhas. E é isso. Algum destaque, seu Alisson? O América martelou, sem muita criatividade, até porque a retranca do Criciúma foi impressionante. A gente conversava aqui antes de entrar no ar. Teve um momento em que a linha de defesa do Criciúma tinha seis jogadores, e a próxima linha, quatro. O Criciúma jogou em algum momento com um 6-4-0. O Criciúma simplesmente veio quase sem nenhum atacante. O Criciúma nem tentar fazer gol direito, estava tentando. Poucas vezes eu vi um time tão retrancado. Não justifica o 0-0, dava para a América chegou a criar algumas jogadas. É nesse tipo de jogo em que a pontaria precisa estar melhor afiada, porque aí numa pequena chance que você tem, você empurra para dentro e aí o outro time tem que se abrir, aí o jogo fica mais aberto, mas não aconteceu. Novamente a gente teve uma outra atuação daquelas em que o nosso ataque não ia muito bem. O ataque do América teve momentos em que ele não funcionava tanto. Depois ele apanhou um pé, o América conseguiu até ganhar alguns jogos com uma diferença maior, fazendo mais gols e tal, e o ataque apanhou um pé realmente, o Bill melhorou bastante. Mas ontem a gente teve uma noite meio infeliz nessa parte ofensiva. A bola não entrou, mas até que a bola não entrar, as chances não foram tão claras, talvez, ou não foram sério? Tantas. Eu acho que é aquilo que a gente já conversou em um outro programa, Sérgio. Eu acho que muita pressão, muito domínio de posse de bola, muito cruzamento novamente, mas pouca qualidade no último passe, aquele que deixa na cara, aquele que cria a jogada perfeita para se tornar um gol. Essa jogada bem tramada não foram tantas. Teve o passe do Renan pro Bill, que foi uma ótima jogada, um ótimo passe, ótimo mesmo do Renan, e o Bill tentou não fez a melhor goleiro. Méritos também do goleiro, bicho, porque o goleiro não cai no primeiro toque dele, o goleiro ainda acompanha e deixa pra se jogar no chão quando tá chegando quase na linha de fundo. O Bill ficou sem o que fazer, então mérito pro goleiro dele também. Mérito defensivo pro Criciúma, apesar de ser um estilo de jogo feio, né, de se ver, uma retranca tão forte, mas mérito do Criciúma. No primeiro jogo, se não me engano, a América fez 3, o Criciúma, do David. 3-1 aquele jogo? 3-1. Acho que o América fez 3 e ainda perdeu outros gols. O treinador do Criciúma deve ter visto aquele primeiro jogo e falou, opa, vou fechadinho pra lá. E tiveram os méritos deles também. E eu acho que é isso. De resultado não foi nada bom, mas também não é nada pra se apavorar. Mas um sinalzinho de alerta aí pra que o time retome o caminho das vitórias o mais rápido possível. Eu vejo um pouquinho diferente do você só. Eu acho que teve muitas jogadas claras de gol. Só que nós somos incompetentes pra fazer. Diferente do jogo do Goiás, nós tivemos chances claras, mas foi mais azar do que qualquer coisa, a bola bateu na trave e tal. Nesse jogo, foi incompetência nossa. Mas eu vi pelo menos 5 chances muito boas de fazer gol que nós desperdiçamos. Então eu concordo que faltou o arremate no final ali, mas eu vi essas chances claras, entendeu? Pra mim teve muita chance clara pra matar o jogo. O Luan perdeu 2, o Bill perdeu 1, o Renan perdeu 1, o Mateuzinho deu um chutaço de fora da área que seria um golaço. Então teve, eu vi muitas chances, só que realmente faltou. A do Luan eu lembro da pequena área que o Bill fez o corta-luz. A outra dele é qual? A outra no comecinho do jogo. Que foi o que eventualmente poderia ter sido marcado pênalti. Porque a bola bate no zagueiro, Não, desculpa. Não, tem essa, que ele faz um lançamento, ele vai sozinho. Essa aí, é do corta-luz, não é isso? Do corta-luz, e aí ele chuta. Tá, sim. Mas antes, no início, o primeiro lance do América foi o Luan. Alguém lançou pra ele e ele tirou do goleiro assim, mas mandou pra fora e não. E quem tava chegando, que era o Bill, tava muito atrás, não dava pra pegar. Então teve uma terceira, que o Bill fez um corta-luz dentro da pequena área. A bola passou e foi pro Luan. O Luan tentou finalizar meio mascado com o defensor do Criciúma e ele tava finalizando de direita e aí não funcionou. Mas teve essa também. Essa eu não tô lembrando. Mas então são mais uma ainda. Não, o América teve várias chances. Eu acho que o que vocês estão discordando aí, e aí eu tendo a concordar um pouco mais com o Alisson, é de chances em que efetivamente o América teve. Aquelas chances em que o goleiro ou a defesa precisa se esforçar para impedir que o gol aconteça. Eu calcularia aí não tão mais do que 3 ou 4 também, não. Por exemplo, a do Bill, eu não calculo como sendo uma dessas chances, porque ele não optou pelo arremate. Ah, mas então... O erro ali é a escolha, não foi um erro de último passe. Ah. Entendeu? Então, eu não sei se eu... Não, mentira, vou reavaliar. A do Bill eu acho a mais fácil. A do Bill é. Não, é, desculpa. Desculpa, pô, vou reavaliar. Sozinho ele, o goleiro? Você tem razão. A do Bill sim, é a mais clara, a do Luan, em que ele é lançado e ele consegue fazer um corte, para mim não entra como um gol perdido, porque tecnicamente ele se embolou com a bola, mais uma das emboladas que ele dá, e não conseguiu nem finalizar. Então não se caracteriza como uma jogada de gol perdido. A do Mateuzinho foi um bom chute fora da área, mas também dali dificilmente sairia um gol. O goleiro chegou inteiro na bola ainda. Que eu vejo chance clara, aquela clara, né, assim, perdeu o gol, eu vejo a do Bill. Você tem razão. Pega os melhores momentos lá que você vai lembrar. Tô reavaliando, lembrando de novo da jogada, realmente, de fato, a do Bill é a mais clara, sem sombra de dúvida. Agora, o que o Sérgio falou tem algum sentido, porque da questão da finalização, e que é o que eu falei, em tipo de jogo difícil como esse contra o Criciúma, como o Criciúma todo retrancado, do mesmo jeito que o time adversário joga por uma bola, você também não pode desperdiçar, você tem que jogar para dentro, porque depois vai facilitar o jogo para você. Então, só que eu costumo chegar no estádio, eu gosto de chegar um pouco mais cedo, esse jogo até não deu, eu entrei e já estava para começar, mas eu gosto de chegar mais cedo e ficar vendo o aquecimento dos jogadores. E quem está nos ouvindo aí e que vê o aquecimento já deve ter tido essa oportunidade. O Sérgio chega em cima da hora, né, Sérgio? Eu chego, mas... já começou. Ele faz outro tipo de aquecimento. Mas eu chego antes e aí eu fico vendo o aquecimento e tem uns 10 minutos ali que eles ficam só finalizando, treinando só finalização. Bicho, tem dia que é pavoroso. No treinamento de finalização, a quantidade de erros supera. E aí ali é treino de finalização sem marcador, né? Os caras caminham com a bola para bater pro gol, aí depois vem o lateral, cruza para alguém cabecear sem defensor. É só a turma de ataque, de volante para frente. O Hernandes vem de trás e tenta finalizar de trás, coisas do tipo. E a quantidade de erro supera a quantidade de acerto do treinamento sem defesa. No jogo passado, no programa passado, você chegou a comentar que o jogo contra o Goiás foi o primeiro em que você acha que você avaliou que o Enderson fez a total leitura correta do que estava acontecendo e que você concordou muito com as substituições dele. Isso Sim. se mantém para esse jogo? Achei que demorou. Achei que no intervalo. E achei que demorou e achei que uma peça que deveria ser substituída. Aquela primeira substituição que ele fez, eu tiraria o Luan e não o Renan. Achei que o Renan estava razoavelmente bem na partida. Eu também. Renan estava jogando muita bola e o Luan não estava rendendo isso tudo. Sim. Eu tiraria o Luan e aí sim entraria com o Cabral. Mais alguma? Alguma coisa que passou meio despercebida, teve um jogo pra trás, tem umas, sei lá, um dos jogos em que o Luan, a torcida tava meio contestando e tal, eu não vi repercussão disso, acho que nem aqui a gente repercutiu. Eu tava no estádio e até com pessoas próximas a gente comentou, ficou meio claro assim que o Enderson tentou tirar o Luan, eles chegaram até a levantar a placa e o Luan meio que sinalizou que não ia sair e não saiu naquela partida. O Enderson trocou a substituição, o Luan não saiu. Desde então eu percebo que o Luan, jogue bem ou jogue mal, ele quase nunca é substituído. Eu não sei se é por opção, como eu falei, tem hora que eu acho que eu pego no pé do Luan, mas eu não vejo ele rendendo o suficiente para ser um titular incontestável. Consigo entender que também não tem nenhum reserva dele merecendo ganhar a posição, mas eu também acho que, pelo menos em algum jogo, de vez em quando, lá para os 30 minutos, ele pode sair, dar chance, né, para alguém para tentar mudar uma história de uma partida. Mas desde essa história meio mal resolvida e que não foi repercutida, nenhum repórter perguntou, os repórteres também têm bastante medo do Enderson, que costuma ter um estudo meio curto, e eu não vejo o Luan sendo substituído. Acho que de vez em quando isso poderia acontecer. No jogo de ontem, poderia ter sido o Luan o escolhido para aquela primeira substituição. Posso te dar uns números sobre isso? Pode. O Luan participou de 19 jogos. 9 ele participou os 90 minutos. 9 ele foi substituído. E 1 ele entrou como reserva. Eu vou te pedir demais, né? Os últimos 9 que ele jogou, por exemplo, os últimos 10 que ele jogou, você tem o número de partidas em que ele foi substituído desses últimos 10? Os últimos 10, vamos lá. Os últimos 6 que ele jogou, ele participou os 90 minutos. Tá vendo? Eu acho que é a partir daí, ó. É a partir do dia que ele deu o piti, ele foi substituído mais não. Bom, eu lembro de você ter comentado isso aqui. Eu lembro, mas não lembro qual jogo que foi. Eu também não me recordo do jogo propriamente dito. Muito bem. Além dele, o Ceará era natural que fosse substituído, tá parado depois de muito tempo e tal, mas para mim fez uma grande partida, sai mesmo por conta das câimbras, e foi, para mim, eu não sei, eu tô perigando votar nele como bala para mim, porque eu acho que ele fez uma excelente partida, ele imprimiu um outro jogo naquela lateral. Cruzou bem, né? Cruzou bem, a qualidade do cruzamento, a gente tava falando antes de você chegar, assim, antes do programa começar, sobre essa questão dos cruzamentos. Eu até comentei com o Alisson, e diante do ferrolho que o Criciúma impôs ao jogo, eu até que não critico tanto, eu dou um desconto, não é que não critico, mas eu dou um belo de um desconto para essa quantidade de cruzamentos que o América fez durante o jogo. Porque realmente você fica com o meio de campo muito mais congestionado. Tinha hora que o jogador mais avançado do Criciúma estava a 3 passos da linha da grande área e não era escanteio, não era jogada de linha de fundo, não era nada. Era o América tocando bola aqui atrás, todo mundo recuado. Então fica mais difícil, fica mais gente na frente e fica mais complicado se usar outro recurso. O Alisson comentou, e aí eu até concordo com ele, o América não tem tantos finalizadores de cabeça assim dentro da área, ninguém que tenha tanto essa característica para aproveitar tão bem esses cruzamentos, mas a qualidade dos cruzamentos, ela certamente melhorou bastante. A gente já não vê mais com tanta facilidade aquela bola que o cara cruza de um lado e ela transpassa toda a grande área e vai morrer na lateral do outro lado, né? A bola tá caindo na meiuca ali, tá caindo perto do jogador, o zagueiro tá tendo trabalho para tirar, ele precisa pular junto. Então melhorou muito a qualidade de todos os cruzamentos do América, do Renan, inclusive, que eu criticava muito. O Renan tá batendo escanteio até bem. Então acho que melhorou bastante. Pelos dados aqui, Henrique, do Footstats, eu não sei o que eles consideram cruzamento certo, o que eles consideram cruzamento errado, qual que é o critério deles. Mas pelos dados deles, pro jogo de ontem, nós tivemos 10 cruzamentos certos e 36 cruzamentos errados. Ah, eu queria saber qual que é o critério também, porque aí... Mas assim, a olhos vistos, você não concorda que os cruzamentos estão melhores, não? Eu acho também. Concordo, eu acho que eles consideram o cruzamento errado, vou chutar, tá? Não sei qual aquilo é o critério deles. Aquilo que um outro jogador do América não conecta a bola depois. Exatamente. É, tá escrito isso aí? Não, isso eu tô citando. É, o meu palpite é isso. Se a bola foi interceptada, quer dizer que foi um cruzamento errado. Porque não atingiu o atacante do seu time, que era quem você tava buscando ali. Então, se foi esse o critério, eu entendo esses números. Do contrário, aí eu preciso ver qual é o critério. Porque, para mim, a olhos vistos, você vê que a qualidade do cruzamento. Um é a bola ser interceptada. Eu até entendo isso ser interpretado como cruzamento errado. O outro é a bola que passou, ninguém pegou nela, ninguém tinha chance de pular nela e morreu do outro lado. Aí talvez esse não seja cruzamento errado, seja cruzamento bizonho. Então eu não vejo mais o América fazendo tantos cruzamentos bizonhos. Acho que melhorou bastante. Tem sido efetivo? Não, ainda não. Que justifica insistir tanto no tipo de jogada? Não, mas com a ressalva que eu fiz de que nesse jogo eu entendo por que você vai utilizar mais esse recurso, já que... Criciúma virou uma falange romana, travou o escudo e tava todo mundo dentro, fechando a grande área, sem muito espaço para conseguir. Claro que é possível fazer o tipo de jogada, igual teve o passe do Renan, conseguiram imprimir uma certa velocidade, e o Bill ali recebeu aquela enfiada de bola que não soube aproveitar. Sim, tem outras, mas não vai ser durante os 90 minutos que você vai ter esse tipo de abertura para fazer esse tipo de jogadinha. Até porque se você fizer ela toda hora, a outra equipe adversária vai perceber e vai se arrumar também, vai fechar esse tipo de jogo, né? Então não acho que o Criciúma tenha dado tanto boi assim pro América fazer jogadas rápidas e conseguir essas infiltrações. E eu reparei uma outra coisa também, Henrique, sobre isso de cruzamento. A entrada do Ceará, aí vou pegar só o recorte do Ceará. O Ceará, eu vi, eu já tinha visto o Ceará jogar pelo Cruzeiro, mas nunca prestei muita atenção, fui prestar atenção no jogo dele de ontem e me impressionou positivamente. Ele não me parece aquele jogador, eu costumo chamar de cruzamento preguiçoso, aquele que você chegou na intermediária ali, veio o primeiro cara já para te dar um combatezinho, veio dar um cerca Lourenço em você, você já dá uma olhada para a área e já manda aquilo lá para a área para ver se já... Se livra da bola. E aí esse é um cruzamento que quase nunca sai gol disso aí. É uma jogada preguiçosa. O Ceará, eu percebi que ele não parece muito dessa jogada preguiçosa, não. Os cruzamentos que ele fez, e talvez por isso os cruzamentos dele foram bons, ele tentava uma tabela, tentava ultrapassar e receber na frente e cruzava mais próximo da linha de fundo. Sim. Tentava chegar mais próximo da linha de fundo. Talvez isso melhore também a efetividade dos cruzamentos. Né? Cruzada do local certo. Bem possível, com certeza o Ceará contribuiu para essa melhora, pelo menos a melhora que eu percebi, mas não foi só ele não, percebi que os do Renan também estão melhores, acho que está tendo treinamentozinho ali de cruzamento, acho que eu tive a sensação de que todo mundo melhorou. O Ceará certamente imprimiu uma qualidade muito maior na lateral direita, mas para mim a minha análise dessa melhora dos cruzamentos não foi só dele. E ao contrário, na outra lateral, Giovani, pelo amor de Deus, meu filho, deixou a desejar pra cacete, né? Pra mim, assim, já vou antecipar, vai ser meu Colatina, porque não jogou. No jogo passado eu votei nele como Colatina, e ontem o que tá mais me preocupando no Giovani é a displicência durante o jogo. O Giovani tem jogadas em que a bola passa na frente dele e ele não demonstra a reação de ir atrás da bola. Ele tomou um drible da vaca em que ele vira de costas e fica parado. O atacante tá indo em direção à linha de fundo, entrando na grande área, e ele demorou uns 3 segundos para ter reação de ir atrás do cara. Assim, não dá. Ele tem um papel defensivo muito importante, ele precisa estar ligado nisso. Para mim, fora o teste cardíaco que o João quis impor à torcida do América, não sei se foi alguma campanha do Centro Mineiro de Cardiologia, né, o João, eu acho que ele fez isso de propósito, não é possível. Fora esse teste cardíaco que o João impôs, a jogada mais perigosa do Criciúma, para mim, foi nessa que o Giovani tomou um drible da vaca e fica olhando. E o lateral deles vai e avança para dentro da área. Eu falei, não é possível. Hora eu achei que o Giovani tinha que ter saído. E não o sei cara nem se tomou. O cara que ele tomou o drible da vaca, ele é cosplay do Walter lá do Goiás, do Atlético Goiás. Uma pancinha boa, viu? Então é isso. Fora isso, das outras atuações, não teve nada que me incomodou. Acho que todo mundo jogou muito bem. Juninho jogou bem demais. Eu sempre, né, gente? Porque eu já dei essa dica aqui e eu não vou me cansar de repetir. Você liga no Premiere, para quando você não tá no campo, né, óbvio. Você liga no Premiere. E aí, geralmente, antes do hino mesmo, o Jaime Júnior já fala alguma bobagem. Nessa hora você lembra que é esse bosta que tá narrando. Aí você abaixa o som e liga na Itatiaia. Mas, aí, Henrique, mas tem problema de sync. A Itatiaia tá uns 30 segundos atrasada. Não era nem 30, acho que era uns 15 ontem, uns 15, 20 ontem. Atrasada em relação à televisão. Meu filho, você tá assistindo a televisão. A Itatiaia, não, eu não quero a narração de com quem... Não? É? Mas não, ele está ouvindo pelo aplicativo. Eu uso pela internet. Quem estiver ouvindo em Belo Horizonte, vai ligar pelo radinho, e aí sim as ondas do rádio são mais rápidas do que a transmissão da TV digital, e aí você vai ter o gol antes. É. Isso até pode ser mais chato também. Não, é não acho, acho pior. Mas um o atraso, acho que tudo bem, porque você tá vendo na bola de quem tá ao pé, e eu deixo na Itatiaia mais pra ouvir os comentários mesmo, do Léo Figueiredo, que eu gosto, do Thiago Reis, do Emerson Romano, eu gosto de comentar aqui. Além da narração do Caixa. Olha o ato falho, desculpa. Além da narração do Enio Lima. Vou até cortar isso na edição. Não edito nada nesse programa, mas isso eu vou cortar. Além da narração do Enio Lima. E aí, acho que foi o Léo Figueiredo que estava comentando no começo do jogo, aquela pressão do América, tarará. E ele comentou sobre a defesa, sobre como o Criciúma estava postado. E o Criciúma estava fazendo a defesa um pouco mais avançada. O Criciúma estava avançando a sua defesa e deixava ali 3-4 da América que ficavam rodando para tentar sair a bola e avançar com a bola para o ataque. Se o Criciúma rouba a bola ali, em alguns casos, quase chegou perto disso, poderia complicar no contra-ataque. E aí foi um comentário que o Léo Figueiredo fez que o América precisava tomar cuidado com o primeiro passe. Porque se perdesse a bola ali no meio de campo, tinha às vezes, no começo do jogo pelo menos, tinha às vezes 4, 5, às vezes até 6 jogadores do Criciúma postados ali para puxar o contra-ataque na sua intermediária, já no campo de defesa. Né? Não era aquela o combate avançado no campo do América, isso não viu o Criciúma fazer muito, mas um combate que já estava ali pronto para roubar essa bola e sair correndo, quando a defesa do América estivesse mal postada. E aí, na hora que ele falou isso, eu também estava percebendo isso, me deu um apertinho no coração na hora que a bola chegava no Juninho. Mas, ó, faço o meu meia-culpa aqui, Juninho estava irretocável, acertando seus passes, estava muito bem. Então, eu não tenho o que dizer do resto dos jogadores, de todo mundo, acho que eles estavam muito bem. Gente, deixa eu dar um pulinho ali que eu preciso resolver um negócio e já volto. Ô Sérgio, fale mais aí, você tá falando tão pouco, fala sua análise do jogo, o que você achou sobre isso? Cara, eu achei que foi de novo, foi um bom jogo do América, de novo nós imprimimos nosso jogo, não deixamos o outro time jogar, e nesse caso o outro time nem quis jogar também, né, então realçou mais ainda, aquilo que a gente elogiou no último jogo do América se impor, tocar bola, chegar, e continuou acontecendo. Só que eu tô triste, porque nós perdemos muito gol, cara. Por isso que eu falei que eu discordava de você, né? Que não, eu vi muitas chances óbvias de gol. Pra mim, a bola tinha que entrar, porque não tem como errar um gol assim. O primeiro lance do Luan, ele faz tudo certo, tira do goleiro e a bola vai pra fora. O Bill... Vendo no replay, eu até dou um leve desconto, porque eu acho que o goleiro soube tapar o que o Bill tinha que fazer. Mas é um leve desconto só, porque o Bill tinha que fazer aquele gol. É muito claro, ele não pode deixar o goleiro tapar ele. Ele tem que ser mais ágil e chutar logo e tal. O Renan Oliveira teve uma jogada dele, que ele fica na linha assim, e aí passa pra ele agora, não vou lembrar quem passou, e ele fica sozinho de frente pro goleiro, chuta. Eu acho que o goleiro deu uma leve espalmada assim, e a bola vai pra fora. Teve a do Luan, que ele vem sozinho, lançam pra ele, ele tá sozinho, ele pode chutar, mas ele vai fazer o corte, e aí ele se embola com a bola, e chuta, e dá o pebolim lá nos jogadores. Então, teve muitas chances que, se uma delas entra, é outro jogo. Porque aí o Criciúma não vai adiantar mais fazer o ferrolho. Aí pode até, se quer fazer o ferrolho, fica fazendo. Mas agora a gente já tá ganhando e aí é mais fácil administrar. Mas como não entrou, dá uma sensação de frustração. Então, a América jogou bem, controlou, dominou, impôs o seu ritmo, impôs o seu jogo, mas não soube fazer o mais importante, que é fazer o gol, né? Tô bem. Algo mais, senhores, que vocês queiram destacar? Não, eu falei aqui para mim as peças negativas, não só nesse jogo, nesse jogo também, mas que tem me preocupado nos últimos jogos aí, para mim, Luan e Giovani. Pro Lu, eu não vejo um substituto, porque ninguém tem merecido também tomar essa posição dele. Para o Giovani, aí eu até queria levantar aí para a discussão de vocês, a gente já tem um Pará que já está de volta há algum tempo no banco de reservas, acredito que já esteja em condição física suficiente para entrar de titular. Eu acho que os dois rivalizam. Se for aquele Pará lá do Campeonato Mineiro, eu ainda sou mais o Giovani, mesmo com essa preguiça que ele tem demonstrado. Mas se for aquele Pará antes de ser de ter o problema lá no ombro, da contusão, eu sou muito mais o Pará. Pará é mais... as jogadas, eles são mais imprevisíveis na frente, ele é melhor nessa parte do apoio, e na defesa ele é ruim, assim como o Giovani é. Então vai precisar do Hernandes segurar a bronca ali do mesmo jeito que ele tem que segurar pro Giovani. Então o que vocês acham? Qual a opinião de vocês aí nessa briga Giovani e Pará? Eu fico com um Parazão pré-contusão. Acho que ele volta voando do jeito que tá, e aí ficaria sensacional, porque é Ceará de um lado, Pará do outro, faltando só Piauí e Maranhão. Mas não precisa trazer o Maranhão de volta não, gente, tô brincando, viu? É brincadeira, Alencar. Eu não vi o Giovani tão horrível igual vocês viram, não. Mas eu não acho que ele foi bem também e tal. E eu acho que é muito válido o Pará voltar, até porque quando ele saiu, ele estava na melhor época dele. Então ele ter uma oportunidade um pouco maior, porque ele entrou acho que uns 10 minutos, né, no último jogo e tal. Ele ter mais oportunidade é até saudável para botar a pilha para disputa. Então também torço para ele voltar. Então já vou emendar com outra. Ontem nós tivemos a estreia do Ceará. E o Norberto parece que agora já está em situação de condicionamento físico. O América vai ter quase que uma intertemporada aí, né? 16 dias até o próximo jogo. Então acho que vai ser tempo mais do que suficiente para no próximo jogo termos Ceará e Norberto em condições de entrar como titular. Essa é fácil responder. Então responda. Pai, eu fico com o Ceará e o Sérgio vai esperar 5 jogos para saber. Não, não vou não. Não? Toma, Batuta. Por quê? Os 5 jogos é para que minha análise fique mais abalizada. Okay. Mas a análise em cima de um jogo foi muito boa pro Ceará. Eu gostei muito da parte dele. Então eu quero ver mais dele para ver se ele vai continuar nisso. O Norberto eu já vi um pouco mais. Até acho que ele não compromete, não. Eu acho que ele é um lateral razoável ali. Mas eu quero ver mais do Ceará, porque o primeiro jogo dele foi promissor. Então, vamos dar os 5 jogos para ele para ver se ele é bem melhor mesmo ou não. Isso que o Sérgio falou é o que eu queria falar também. Eu acho que são brigas diferentes. Entre Pará e Giovani, a gente, de repente, o Pará ganha a posição pelo mau rendimento do Giovani. Entre Ceará e Norberto, acho que eu também entraria com o Ceará de titular, mas não pela má campanha do Norberto. O Norberto segurou a onda, fez um trabalho bem feito. Mas o Ceará, estando em boa condição física, tem toda uma história por trás, tem experiência e tem futebol, demonstrou no jogo de ontem. O único senão que eu fiz é porque o Norberto se mostrou uma ótima surpresa ofensiva. O Norberto é um cara que chegou até a fazer gol, chegou a finalizar em algumas partidas. Então, para um time que de repente... anda patinando um pouquinho ofensivamente, ter mais um jogador para ser a surpresa ali, para de vez em quando ser o homem surpresa, seria positivo. Mas, jogador por jogador, eu entro com o Ceará e agradeço ao Norberto pelo tempo que nos ajudou. Não, precisa dispensar também, não. Deixei na reserva ali, tem chance de reconquistar nos treinamentos a sua posição, por que não? Mas, por enquanto, eu acho que é Norberto. É Ceará. Foi o que eu disse. Ato falho, cãibra mental. Muito bem, o que mais? Mas tem comentário aí, bicho? Acho que não, né? Tem pra cacete. Tem comentários aqui. Vamos ver aí. Glauco Valério manda aqui um boa noite. Fala que a retranca de ontem é igual luta de MMA. Um cara quer bater e propõe, o outro só quer ficar agarrando e não bate, não agride. Quando um não quer, dois não conseguem. Quando um não quer, dois não conseguem, tá certo. Não conseguem, né? Só que eu dei uma... corrigido aqui. E ele falou que os comentaristas de Criciúma vibraram. Tá difícil, né, Henrique? Você tá vendo aí. Vibraram com o esquema do 20. Virou herói, atrapalhou o ímpeto do líder. Enfim, aconteceu. Sim, montaram uma retranca, foram eficientes. Não dá também pra dizer que eles não foram. Eles foram eficientes na retranca deles. Até o manda aqui um boa noite e fala que o jogo foi bom. Com a aula do meu amigo, positividade sobre a partida. É você, Sérgio? Pode ser. aula do meu amigo positividade sobre a partida. É, eu acho que ela quer dizer que eu sou otimista, eu acho que é isso. Sim, e aí ela demonstra aqui que o Sérgio tá certo, que a turma do fundão tá fazendo mal pra ela. Ela disse que o DPD tá lotado. Foi o que eu falei com vocês, velho. E ela falou muito bom, só faltou o gol. Eu tava em outra independência ontem. Então. É que eu comentei que o Jaime Júnior sempre dá aquela cagada no começo da transmissão, pra lembrar a gente que é ele, pra gente zerar a boca dele no canal, o Premier, né? A de ontem foi exatamente isso. Ah, o Independência hoje não tá com o público igual vinha recebendo nas últimas... Estranhamente, não está com o público que vinha recebendo nas últimas partidas. Falei, nossa, que estranho, o torcedor americano trabalha no dia seguinte, não pode cair em jogo às 21h30, esse horário de corno. Muito estranho. Ah, pelo amor de Deus. Aí eu baixei o volume e fui pra Tatiai. O Anderson Roberto manda aqui que ele já malhou muito o time antes, mas que agora ele dá a mão à palmatória. O time mostra que está realmente bem treinado, treinando, jogadores saem de suas posições e na mesma hora já tem outro ocupando espaço e virando opção. Adolfo manda aqui que foram muitos cruzamentos, foram, mas não foi só isso. Ontem teve cruzamento, tabela, infiltração, ultrapassagem na lateral para cruzamento de linha de fundo, chute de fora da área e tal. Também achei que teve. Pode melhorar um pouco mais ainda, mas também achei que teve. Ontem, eu concordo com o Henrique, os cruzamentos ontem não foram aqueles cruzamentos preguiçosos teve um jogo que a FP 55 e foi meio que chegar na intermediária e mandar pra área e ver o que dá. Ontem não foi assim, não. Tinha uma retranca difícil de furar, então o cruzamento tinha hora que era meio inevitável, mas tivemos outras jogadas. Adolfo manda que o chute de dentro da área, todo o repertório. Ele tá continuando. Não acertaram o gol e quando acertaram, o goleiro deles defendeu. O problema foi esse. Boa atuação no geral. Achei que o goleiro deles foi muito bem também. Mas jogar desse que foi exigido é um bom goleiro, o Luiz. Uma camisa horrível de feia, mas é um bom goleiro. O Igor César manda... Não, não vou ler. Não vou ler. Pode continuar. Henrique? Desculpa, eu tava com o telefone mudo. É, a gente pode simplesmente bloquear aqui o Igor César. Ei, Igor César, tá vendo aí? Tchau. Bloqueado, gente. Deleted message. Pronto, remove. Tchau, Igor César. Pronto. É, gente, isso é muito simples. Apareçam mais, eu adoro banir as pessoas. Me dá um certo prazer, pessoal. É isso, senhores. Se eu falei dos cruzamentos, ficou parecendo que o América fez só cruzamentos. Não, não era isso. É que se a gente for olhar os números da quantidade de cruzamentos, a gente está com números similares àquelas partidas em que o América só usava o recurso do cruzamento. Né? Ah, foram o quê? 43, é isso? Sim. Vou ler aqui os números da partida de ontem. Posse de bola, a América teve 59%, Criciúma teve 41%. Finalizações, a América finalizou 13 vezes, das 13, duas certo. O Criciúma 3 vezes com 2 acertos. Passes, esse número novamente me impressiona. Falei que contra o Goiás me impressionou, me impressiona de novo. O América deu 426 passes certos. O Criciúma deu 211. Te impressiona positivamente, né? Sim, positivamente. É mais que o dobro. É, troca de passes muito bem feita, com muita qualidade. Tá certo que teve mais campo para trabalhar isso. E muitas vezes também muito recuo. Não sei se o Sérgio reparou isso ontem. Algumas jogadas em que dava para evoluir com a jogada, voltava lá no zagueiro. Achei que ontem recuou excessivamente, mas mesmo assim, uma qualidade de passe muito boa. Passe errado, 50 para cada lado, igualzinho. Cruzamentos, o América fez 10 cruzamentos certos, 36 cruzamentos errados. O Criciúma cruzou 12 vezes, todas elas de forma errada. É, desarmes, o América desarmou 8 vezes, o Criciúma 13. Lançamentos, o América lançou 14 vezes certo e 18 vezes errado. O Criciúma lançou 21 vezes e 32 vezes errado. Faltas cometidas 10 para cada lado. O América teve 12 escanteios, o Criciúma teve 4. Cartões amarelo, 4 cartões para o Criciúma, 1 para o América, e é isso. Esses são os números do jogo. Muito bem. Quer ir para a Baricolatina ou quer puxar mais algum assunto? É, eu queria falar do Enderson. Durante muito tempo fui crítico dele, ainda continuo trazendo meus pontos de atenção e acho que é válido, mesmo o time sendo líder. Tem pontos a melhorar sim, ainda mais nessas últimas partidas que a gente tem dado umas derrapadas, mas voltou a impressionar o quanto a gente parece ter um time bem treinado e um time com padrão. A América, de fato, consegue dominar as ações de qualquer partida na Série B. É claro que o contexto do Série B tem que ser colocado, mas dentro desse contexto, que é o campeonato que estamos disputando, não estamos disputando a Série A, o América consegue dominar as ações do jogo. A América propõe o jogo, a América tem ganho territorial em praticamente todas as partidas. Teve contra o Goiás e não conseguiu a vitória, teve ontem contra o Criciúma e não conseguiu a vitória. São nesses momentos em que a gente começa a perceber que as críticas talvez devam começar, o foco das críticas deve começar a sair do Anderson, e os jogadores de frente precisam ser um pouco mais cobrados também. Para mim, a parte do treinador, está muito claro o que ele está fazendo. A América entra, domina, tem as melhores e maiores chances, mas ele não é quando o Luan dá o corte no jogador e por razões sei lá quais não consegue chutar num gol que fica aberto, não é o Anderson que tá lá. Quando o Bill recebe uma bola açucarada do Renan Oliveira e resolve driblar, mesmo não tendo velocidade para isso, não é o Anderson que fez essa escolha. Então tem hora também que a gente precisa ter esse pensamento de que um treinador ele arma a equipe para jogar da melhor forma possível ali dentro, mas existem escolhas pessoais dos atletas e eles também têm que ser cobrados por isso. Concordo com você. Eu tava falando com você aqui antes da gente começar também, eu não me recordo de ter visto um time do América com tanta proposta ofensiva, ainda que falte ali o esmero, como ontem não conseguiu romper a defesa. Isso vai acontecer, gente. Mas a postura do América em campo, de domínio do América em campo, de propor o jogo e de dominar a partida, dominar seu adversário, eu não me recordo de outros esquadrões tão bons assim. Acho que o Anderson tem muito papel nisso, dado também que as peças que ele tem em mãos, você vê que não tem nenhum grande, absurdo medalhão ali. São jogadores muito bons, é uma equipe muito bem montada. Palmas para o Ricardo Drubski e vaias para o Brendo Manuel, que ainda não mandou a música da Anitta. Não esqueceram, viu, Brendo? Fui cortar cabelo hoje antes do programa e tava tocando Ludmilla lá. Aí eu lembrei de você. Toda vez que toca Ludmilla agora, eu lembro de você. Oh, mas não é possível que ele vai ficar dando esse migué aí. Faça assim, simplesmente ignora. Não é possível isso, não. Que absurdo. Um cara, entendeu? Não tem papel de homem, não. Não é possível. Ô Henrique, só pra finalizar essa questão do Anderson, para mim fica claro o mérito dele nisso, e aí eu transfiro de forma pessoal para ele mesmo esse mérito. É claro que tem também um grupo de jogadores, mas para mim o que evidencia é que quando ele pegou o América lá na Série A do ano passado, o América era um saco de pancada desrespeitado na Série A. O América estava sendo, estava tendo uma campanha de vexame. Todo mundo já pegava o América pensando, opa, agora é hora de somar 3 pontos. O Anderson pegou e com aquele grupo de jogadores, que era um grupo desqualificado para a Série A, ele conseguiu transformar aquilo em algo, com muitas aspas, em um time que conseguia brigar ali razoavelmente com as forças que tinha, mas passou a ser um time em que os times tinham que suar um pouquinho mais para ganhar. O América teve um final de campanha ali com o Anderson, pelo menos de respeito, de respeito à grandeza do América. Então, isso demonstra que essa valentia ao jogar, esse propor o jogo, vem sim dele, Anderson. Principalmente em casa, jogando no Independência. Eu vou mostrar os números do Anderson do ano passado, só para mostrar isso que o Alisson tá falando, tá? Os números do Anderson em 2016, nós caímos, foi aquela campanha vexatória e tal, foi 27,8%. Então é baixo e tal, mas nós estamos na Série A e a gente não conseguiu escapar, todo mundo já sabe. Mas se a gente pegar os números só no Independência, o aproveitamento dele em 2016 é de 63%. São 9 jogos, 5 vitórias, 2 empates e só 2 derrotas. Então, é isso mesmo. Isso mostra exatamente isso que o Alisson acabou de falar. E o trazendo para esse ano. Não, viu, gente? Não, mas disse que já fechou com o Zé Ricardo. Então, com enfim. Quem? Com o Zé Ricardo? Me falaram lá. Mas trazendo para hoje, de novo, no Independência, a gente tem muitos empates. Eu acho que a gente tem que melhorar ainda nesse quesito e tal. Mas nós temos só 2 derrotas esse ano no Independência. Muito bom o trabalho. O Anderson falou não de novo? Eles podiam divulgar isso, hein, se fosse verdade. Na verdade, o que foi divulgado é que ele não foi... Foi sondado só, né? Então, eu acho que sondado é o famoso, filho. Sondado. Sondado é aquela, né? Mas tá. Muito bem. Barco Latina, vamos encerrar mais cedo hoje? Bora. Vamos pra secar as Marias. Então tá. Só aqui o último comentário da Theo aqui, que ela parece que tem a solução. Tá na hora de tomar um banho de arruda pra tirar a inveja de um certo inquilino. Que pode tem tomado taca dia sim, dia também. Muito bem. Então vamos lá. Barco Colatina, Sucesso Tavares, voto popular. Você quer de bala ou de Colatina? Eu quero Colatina. Colatina, vamos lá. Nós tivemos 1 voto para as finalizações erradas, um voto pro Anderson, um voto pro Renan Oliveira, 3 votos no Hugo Cabral e o vencedor, 4 votos, Giovanni. Esse cara que vota nas finalizações erradas, vota nessas coisas esdrúxulas, é o tipo do cara que vota no macaco Tião para vereador, como é que é o nome daquele rinoceronte, também cacareco, eu nem lembro mais essas histórias clássicas do eleitorado nacional. Então tá, esses votos não valem, gente, não adianta porra nenhuma, mas vamos lá. Aí nós vamos começar um debate aqui, que eu sou totalmente... Sobre o valor da democracia, eu também não... Não, eu sou totalmente a favor desse tipo de voto ser válido, que é uma sacanagem tirarem da validade esse tipo de voto. É claro que o voto é válido. Quando eu digo que ele não vale nada, é porque ele não vai chegar em lugar nenhum. Não. Você não tá me entendendo. Eu não tô criticando o decadente, não. Eu tô criticando a democracia brasileira, que exclui dos votos válidos lá. É, exato. Não, eu não quero um rinoceronte na Câmara dos Vereadores, bicho. É um trabalho. Só pra limpar a bosta, a grana que vai gastar. Não, para com isso. Mas o meu voto... Vamos E o rinoceronte vai fazer menos merda lá, viu? Então tá certo. Pois é, olha aí. Bota, colatina, ué. Aqui, o Corneta não tá aqui. E na última vez que eu não participei, ele se meteu a fadar a estatística. Então hoje eu tô fazendo gracinha mesmo. Ah, então é isso. Essa barulheira que você tá fazendo, então, é pra compensá-lo, isso, Corneta. Muito bem. Olha, Alisson Fernandes, seu Colatina. Quem ganhou? Peraí, eu não prestei atenção. Quem ganhou o voto popular? Giovanni. Eu tô com a galera. Eu também tô com a galera. Pode falar, desculpa. Não, era só isso. Então tá. Eu também tô com a galera. Vai, Giovanni, eu já tinha antecipado aqui. Vai, ô menino Corneta Cover. Eu queria votar no Cacareco, mas não vou poder. Eu vou votar no Renan Oliveira, que eu não entendo. Não concordo. Pior em campo ontem? Eu fiquei até tímido quando você ficou elogiando ele, porque eu falei, não acredito que o Henrique tá elogiando tanto assim o Renan. Eu não vi nada dele ontem, cara. Não foi só eu, não. Ele recebeu o voto também. Não foi eleito o melhor da partida pelo Itatiaia ontem, mas recebeu o voto. É, eu não vi nada dele, não gostei dele de novo. E não acho que ele fez uma partida horrível, não, mas acho que foi abaixo ali. Então, meu voto é nele. Apesar que já ganhou o Giovanni. Confesso que eu não entendi. Teve voto popular no Renan Oliveira também? Teve um voto no Renan Oliveira. Que foi do Sérgio, né, que votou lá também. Não, pô, não voto lá, não. Confesso que não achei ele mal ontem, não. Achei que ele fez uma boa partida. Então, o Giovanni... eu tô alheio. Hoje tá difícil, ó. Vamos lá. Sérgio Tavares, o bala da galera. Bala. Um voto pro Ceará, um voto no Hernandes, 2 votos no Mateuzinho, 2 votos em ninguém e o vencedor, Juninho, com 4 votos. Juninho, o melhor bala do jogo? Bala. Sensacional. Então, meu, então, pela segunda, eu acho que é a primeira vez que eu concordo com a galera, tanto no bala quanto no Colatina. Eu vou de Juninho, achei que jogou muito bem, com muita personalidade, tentou dribles ali, trouxe um pouco de criatividade ali para aquele meio. Não foi, não teve que defender tanto, porque o Cristiano praticamente não atacou. E aí ele teve mais liberdade para se lançar um pouco mais e achei que foi bem, foi um homem surpresa ali. Muito bem, eu achei que ele fez uma boa partida, até comentei aqui, acho que ele foi muito bem. Mas daí a ser o melhor em campo, eu não chegaria a esse extremo. O meu voto ontem vai ser pelo estreante, vai ser pelo Ceará, que, digamos que, embora todo mundo tenha jogado muito bem, quem trouxe algo diferente do que a gente estava vendo do América até então, para mim foi o Ceará. Então, pela boa estreia, eu vou com o Ceará hoje. Sérgio? Cara, eu até pensei em votar no Ceará também. Eu também gostei, eu acho que ele deu uma cara diferente lá. Mas o Juninho fez uma partidaça, bicho. Que isso, gente? Fez uma partidaça, eu acho que foi a melhor partida do Juninho no ano. Eu não vi o jogo direito, então. Acho que ele foi muito bem, mas eu não vi essa luz toda sobre ele. Faltou um facho de luz ali, viu, do céu. Juninho ganhou, gente, é isso. A gente às vezes não concorda, mas a gente aceita o resultado da eleição. Finalizando aqui com os últimos comentários, Globo Valério. Entendo que estamos surpresos de ver um time ajustado, mesmo que com valores mesmo que com valores individuais discretos. Pode evoluir? Sim. E isso está atrelado ao tempo e consistência do projeto. O projeto foi por minha conta, para lembrar Luxemburgo. Thales Maciel, boa noite. Agora que você chegando, tá? Nós estamos indo embora já. Precisamos de mais reforços para esse ano? Ou o Ceará é suficiente? Interrogação. O Ceará, o Ceará vem para suprir uma lacuna do elenco, quase que desde o Mineiro, né? A gente está o ano inteiro com um lateral na direita, né? Mas, então, é um reforço que veio tarde, mas precisava mesmo. É, eu acho que o elenco tá bem completo, mas se alguém virasse para mim, se eu sou diretor de futebol, e alguém virasse para mim, o Alisson, eu tenho esse atacante pela beirada aqui, ó, que é certeza, você vai levar e ele vai render, eu traria. Mas só se fosse algo desse tipo. Não sendo desse tipo, a gente continuaria com os que temos aqui. Porque para mim a única posição que eu não vi ainda ninguém virar dono legítimo da posição foi um atacante pela beirada. Então se tivesse esse cara certeiro, igual é o Ceará para lateral direita, eu ainda traria. Segura o cabo aí. Sérgio Tavares. Não sei, eu acho que não tá no momento já de contratar mais para esse ano. Claro, se tiver alguma oportunidade e tal. Talvez pensando num ataque. Como tem o negócio do Bio, vai jogar de novo, pode ficar aí os 9 jogos e tal. Uhum. Será que vale a pena trazer um atacante? Não sei, cara. Não pensei muito sobre isso, não. Mas acho que se fosse em algum lugar, seria por ali. No resto, eu acho que é com isso mesmo que nós vamos. Se aparecer esse do Alisson aí, eu quero também. Aceito. Mas o que eu destacaria agora, sim, o América deve procurar ativamente, seria um pro lugar do Bill. Não por não confiar no futebol do Hugo Almeida, é porque se o Hugo machuca, ou se o Hugo tem alguma suspensão também, nós vamos ficar sem muita coisa o que fazer. Tem até uma opção que o Corneta até levantou aqui no programa anterior, de que ele gostaria de ver o Luan atuando como 9. Até aceito, embora eu acho que o Luan tenha tropeçado demais na bola para ser esse 9. Ele já jogou assim antes e tal, talvez, né? Então, assim, na pior das hipóteses, talvez estejamos cobertos ali pelo Luan. Mas, sobre o risco da manutenção da condenação de novos jogos pro Bill, eu prefiro me garantir tendo mais um. Que não necessariamente precisasse vir pra brigar pela posição. É sempre bom se vier, mas pelo menos alguém pra ficar ali na reserva, pra compor, ou sobe alguém do Júnior, alguma coisa assim, pra gente ter esse 9, que eu acho que há um risco. É o famoso mineiro que sai com guarda-chuva no dia de sol, gente. Vai que chove, né? Então, se chover, tá preparado. Diga. Tô pegando o time aqui. Eu acho que só tem ali o Mike, que poderia, assim, de atacante, né? Que não é esse cara, gente. Não é esse cara. Não é o Mike. Uhum. O Pilar, que é o menino, que a gente também não sabe se é e tal. Ok. Né? Só, se não me engano, é isso, cara. Então, Eu acho que ele vai subir o Pilar pro grupo de novo. É, e na dúvida também, improvisa o Zé Ricardo que ele dá conta. É isso, senhores. Tem mais comentários? Desculpa. Então, isso aí foram os nossos palpites a respeito de contratações. Comentário de quem que eu tava aqui, hein? Você parou aqui no Adolfo falando que o Renan foi bem ontem, bons lançamentos, cobrando escanteios. E até correndo, ele coloca as interrogações aqui. Correndo no nível Renan Oliveira, né, gente? É, eu acho que é a definição médica de correndo, né? Então, eu não conheço. É um pouco mais andando. É, acelerado, talvez, é trote. Não é correr, é um trote. É uma andada um pouco mais rápida, é isso aí. E o Adolfo manda aqui que ele concorda com o Sérgio que é a melhor partida do ano do Juninho. Glauco Valério manda um abraço, o Glauco já se despediu, acho que ele já... Onde você vai, Glauco? Onde chega tarde, você vai embora cedo? Então, e aí debaixo desse abraço, gente, veio o Thales falando que agora que ele chegou, então eu já não tô entendendo mais nada. Não, ele falou aí, ele deu boa noite, aí eu dei a cornetada, aí depois ele comentou, vai, agora que cheguei. Mas cheguei. Então tá valendo. Lógico que tá valendo, mas é só zoeira. O Glauco Valério deseja um bom trabalho pra gente e fala que pergunta aqui quem seria este pra fazer essa sombra pro Bill. É isso. Ou é uma contratação, que nesse momento seria algum jogador mais pra compor, concordo com o Henrique. Acho que o titular, na ausência do Bill, vai ser o Almeida. E eu acho que esse cara vai ser o pilar ali pra compor. Não acredito em contratação pra essa posição nesse momento, não. Acho que o grupo tá fechado. Muito bem. Um outro comentário aqui para finalizar da minha parte. A América agora tem uma sequência de 4 jogos difíceis, né? O América pega Paysandu, depois pega CRB e tem um jogo nesse... O próximo é Ceará, não? É Ceará. Paysandu, Ceará, Vila e Inter. Isso. É uma sequência difícil, são 4 jogos contra times que estão mais um pouco ali para cima na tabela. Mas, ao mesmo tempo, me deixa, pelo menos, um pouco mais tranquilo, porque eu acho que contra nenhum desses quatro times a gente vai enfrentar uma situação parecida com essa que enfrentamos com o Criciúma. Todos esses quatro aí vão razoavelmente jogar e deixar jogar. E isso para o América é melhor, porque o América consegue se impor um pouco mais. Vai ter mais dificuldade contra o Inter, com certeza, porque tem uma qualidade técnica maior e é lá no Rio Grande do Sul. Mas, nas outras três partidas, são adversários melhores que o Criciúma, mas as condições da partida também são melhores pra gente. A gente vai ter espaço pra jogar. Pega o Vila em casa, o Vila almejando o G4, brigando ali por cima. O Ceará também tá brigando ali por cima e joga em casa. Mas não é essas coisas todas não, gente. Foi a Varginha, tomou de 4-1 do Boa. Então, né, dá pra ganhar. E o Paysandu joga na sexta-feira agora contra o Inter. E aí vai ter só uma semana de folga. Só não, né, gente? Uma semana até que tá de acordo, né? Uma semana de folga pra jogar com a América na outra sexta. Eu vi o meu querido Sérgio Labruna comentando hoje que o América só volta a jogar dia 8, é isso mesmo? É isso, dia 8 contra o Paysandu. 8 de setembro. 8 de setembro. Pelo amor de Deus. É meio feriado, tem, né? É porque tem jogo do Brasil e tal, né? Parado pra Copa do Mundo, essas coisas e aí. É pior, o próximo jogo é dia 8 contra o Paysandu, mas o próximo jogo no Independência é só no dia 19 contra o Vila. Ou seja, nós temos um mês aí de abstinência aí, de Independência. Meu Deus do céu. Vai falir o Bar do Pardal. Pois é. E aí eu te pergunto, quando voltar também, Henrique, a turma do Fundão? Eita! Ó, já vou falar então. A Barra Ouro, a turma do Fundão. Então podia pegar um intervalo aí daqui a 15 dias. Vai lá na Independência só pra mijar no canto lá, pra gente garantir que é nosso mesmo, fazer um churrasquinho. A Ava Coelhada tá fazendo um churrasco, acho que no dia 2, ali na Sandrinha. A Seita Verde vai fazer um churrasco, acho que no dia 7, mas não ali na Independência. É aniversário de 15 anos a Seita Verde. Pelo que o Lucas falou, é num sítio em Brumadinho. Isso, então é. Isso. O Fundão tá querendo beber também, a gente avisa. Tom do Fundão bebe, gente. Muito bem, temos um programa então? Temos um programa. Posso ir embora, preciso descansar. Eu queria aproveitar aqui esse final. Aproveita. Meu papel. Vai deixar mensagem edificante? Não tenho, não é assim também não, né? Peraí. Eu queria só deixar uma pergunta aqui. Quem é Lourenço? O Alisson volta e meio fala do Serca Lourenço, tá? Eu queria uma curiosidade minha. Quem é o Lourenço? Não sei. Você quer a origem etimológica? Origem. Se você souber alguma coisa. Aí, ó. Não sei. Pergunta pra Carla, que já tá topando em Independência fazer xixi. E quem souber a origem do Serca Lourenço, o Sérgio tá com preguiça de usar o Google, então vocês mandam pro Sérgio. Muito bem, senhoras e senhores, temos o programa. Obrigado mais uma vez a todo mundo que participou, que comentou, etc e tal. Corneta tá trabalhando, Ramon tá trabalhando, Sérgio quase não pôde participar. Então, esse programa de hoje correu o risco de ser um diálogo entre Henrique Pinheiro e o Alisson Fernandes. Desta feita, nós precisamos, mais uma vez, reforçar o convite para que participem. Dá fim de participar, viu o jogo, quer vir aqui falar bobagem? Vem falar bobagem com a gente também. É a coisa mais fácil do mundo, vocês já viram outros. E a gente faz isso aqui toda semana, duas vezes por semana, às vezes. Certo? Então agora nós vamos pegar férias, vamos ficar de manguinhas de fora até o dia, sexta-feira, dia 2, então até o dia 4 de setembro, dia 8, né? Dia 8. Então, dia 10 de setembro é quando a gente volta. E aí é isso, certo? Curtam o Decadentes no Facebook, sigam no Twitter, entrem em www.decadentes.com.br, tem todos os programas lá. Assine o canal do YouTube, aproveita e assine o canal do YouTube da América também, se você não assinou até hoje. E acabou, tchau. Valeu.